Seção 36 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2025. Seção 36, capítulo 36. Levantei meu primeiro clarão do dia. Detive-me de uma a duas horas a arranjar as gavetas e os armários para minha breve ausência. Entretanto, ouvi João sair de seu quarto. Parou diante da minha porta, mas não bateu, como temia. Só passou um pedacinho de papel pela fenda. Continha as palavras seguintes. Deixou-me tão precipitadamente ontem de noite, mais alguns momentos, e teria posto a mão na cruz do Senhor e na coroa do anjo. Espero receber sua decisão clara quando voltar daqui a 15 dias. No entanto, vigie e reze, para que não entre em tentação. O seu espírito, confio, está pronto, mas a carne, na verdade, é fraca. Não passará a hora em que não reze por si. Seu primo João. Meu espírito, glosei mentalmente, está pronto para tudo que é correto, e minha carne será bastante forte para cumprir a vontade de Deus logo que me for distintamente declarada. Em todo caso, terá energia suficiente para buscar uma saída desse labirinto de dúvidas para o claro dia da certeza. Era o primeiro dia de julho. A chuva batia contra as janelas. Vi João atravessar o jardim e tomar pela charneca coberta de névoa o rumo da Cruz Branca. Mais algumas horas e hei de seguir-te na mesma senda. Também eu tenho que encontrar uma diligência na Cruz Branca. Também eu tenho que ver gente antes de partir da Inglaterra. As 2 horas que faltavam até o almoço gastei-as em repassar o acontecimento da véspera. Não podia crer que fosse uma ilusão. Era antes como uma inspiração ou revelação. O choque de meus nervos era como o terremoto que abalou os alicerces do cárcere de Paulo e Silas. Abriu as portas da cela de minha alma, a qual simultaneamente acordou do sono e exultou a vibração da voz que a libertou por um momento do peso dos grilhões deste corpo de barro. Não hão de passar muitos dias, murmurei para mim, sem que saiba alguma coisa daquele cuja voz me pareceu chamar-me. Cartas não deram resultado, lança-se mão da pesquisa pessoal. Ao almoço, avisei as primas que me ausentaria pelo menos 4 dias. — Sozinha, Joanna? — perguntaram. — Sim, é para ver ou colher notícias de um amigo meu, pelo qual estou com cuidados. Com sua delicadeza natural, nem se mostraram admirados de que falasse em amigos, depois de sempre ter dito que não os tinha. Diana só duvidou que estivesse bastante forte para viajar, pois estava pálida. Respondi que era ansiedade, e esta seria aliviada em breve. Declarei-lhes que por ora não podia dar mais explicações, e elas aquiesceram prudente e amigavelmente a meus planos. Parti às 3 da tarde e, pouco depois das 4, parei ao pé do poste da Cruz Branca, e já ouvia pela solidão o rolar da diligência. Era a mesma da qual havia 1 ano, descera, desolada, desenganada, desesperada. Fila parar e subi. Desta vez não precisei entregar toda a minha fortuna pela passagem, e uma vez na estrada de Thornfield, senti-me como o pombo-correio que voa para casa. Deixamos a Cruz Branca na terça-feira de tarde, e na quinta-feira de manhã a carruagem parou defronte da estalagem, no meio do cenário familiar de campos e cercas e pastagens. — Quanto dista Thornfield Hall? — perguntei ao moço. — Exatamente 2 milhas, senhora. Através dos campos. Estou no fim da minha viagem, pensei. Saí e entreguei a mala ao cuidado do moço. Na tabuleta da hospedaria brilhavam as letras douradas, ao brasão dos Rochesters. Meu coração deu um pulo. Estava nas terras de meu amo, mas logo parou ao pensamento. Teu amo talvez esteja além do canal. E se está em casa, também sua mulher está. Que queres dele? Não o deves ver, nem lhe podes falar. Perdeste o trabalho. Pergunta a esta gente. Eles te poderão resolver as dúvidas. A sugestão era muito ajuizada, mas temia que a resposta me esmagasse em desespero. Prolongar a dúvida era prolongar a esperança. Ali estava a cancela. Ali os campos pelos quais fugira, cega, surda, louca. E antes de saber como, achei-me mais uma vez no meio deles. Como me apressava! Como corria para apanhar a primeira linha das matas saudosas. Afinal, assomaram. Uma nuvem de corvos levantou-se crocitando. Um prazer inexplicável impelia-me para adiante. Mais um campo, mais uma vereda, e verei o muro do pátio, as dependências, a casa. Mas a primeira vista deve ser de frente, onde as nobres ameias deem de chapa na vista, de onde possa distinguir a janela do amo. Talvez esteja ali mesmo, talvez passeie no jardim. Ah, se eu pudesse ver um só momento! De certo, neste caso, não seria tão louca que corresse para ele? Não o posso prometer. E se corresse, que mal haveria em provar mais uma vez as águas de vida que só o olhar dele me pode infundir? Estou variando. Talvez a estas horas ele contemple o levantar do sol nos Pirineus, ou durma nas praias do imenso Oceano Pacífico. Ando cozida com o muro mais afastado do pomar. Dobrando a esquina, encontro o portão que leva por entre dois pilares ao prado. De trás de um dos pilares posso espiar despercebida, estendo cautelosamente o pescoço para me certificar se as venezianas dos quartos de dormir estão abertas. E então, a meias, janelas, frente comprida, tudo estará exposto à minha sôfrega contemplação. Os corvos giram por cima de mim. Talvez me observem enquanto espio. Queria saber o que pensam. Deviam achar-me muito tímida no começo e depois muito atrevida e arrojada. Deito primeiro um olhar furtivo do esconderijo e logo saindo dali, passo para o prado aberto, diante da residência, e contemplo-a de espaço e atenta. Como combinar a incerteza inicial com este descuido inconsiderado? Leitor, houve uma comparação. Um amante acha sua adorada adormecida sobre um banco de musgo. Almeja contemplar-lhe o rosto formoso sem acordá-la. Chega-se de mansinho sobre a relva, para, imaginando que ela se tenha movido. Retira-se, pois por nada neste mundo quereria ser visto. Tudo fica quieto. Torna a avançar. Curva-se sobre o vulto. Um véu aéreo cobre as feições. Levanta-o. Debruça-se. Os olhos amorosos querem beber a visão da beleza, quente, desabrochada. Mas, ai, como seus raios enrijecem, como os braços cingem de um ímpeto e arrebatam o corpo que há um momento apenas se atreviam a tocar. Como o jovem a chama pelos nomes mais doces, deixa cair a carga e a fita desvairado. É porque já não teme despertá-la. Pensara que seu amor dormisse e achava um cadáver. Eu quisera espiar com alegria receiosa um solar fidalgo e via uma ruína. Assim a tinha visto em sonhos, um muro muito alto, frágil como uma casca, e interrompido de janelas sem vidros, telhado, ameias e chaminés, um montão de escombros desnados pela conflagração que devorara aquele paraíso. E as vidas? Questão terrível, que aqui não achava resposta nem indício. Onde estará o proprietário desditoso desta ruína? Em que paragens? Em que circunstâncias? Involuntariamente voltei a vista para a torre da igreja, fora do portão, e perguntei-me. Ter-se-á juntado aos ossos de Dummer de Rochester, partilhando com eles o abrigo na estreita morada de mármore? Precisava peremptoriamente de uma explicação. Voltei à estalagem. O próprio hospedeiro serviu-me o almoço. Pedi-lhe fechasse a porta do quarto e se assentasse. Mas o medo das respostas ia-me embargando as perguntas. Aos poucos animei-me a perguntar. O senhor naturalmente conhece Thornfield Hall? Sim, senhora. Vivi ali outrora. Viveu? Mas não em meu tempo, pensei, pois não o conheço. Fui dispenseiro do falecido senhor Rochester. Do falecido? Recebi em cheio o golpe que quiser evitar. Do falecido? Gaguejei. Morreu? Quero dizer, do pai do atual dono. Recobrei fôlego. Meu sangue tornou a circular. As palavras asseguravam-me absolutamente que o senhor Eduardo, meu senhor Rochester, que Deus o guarde e abençoe onde quer que esteja, vivia. Desde que não está na sepultura, pensei, não me aterrará ouvir que mora, ainda que seja, nos antípodas. O senhor Rochester reside atualmente em Thornfield Hall? Perguntei, apesar de saber perfeitamente qual seria a resposta. Não, senhora. Ah, não. Ali não mora ninguém. Acho que é estranha nestes arredores. Aliás, teria ouvido o que aconteceu no outono passado, quando Thornfield Hall foi reduzida completamente a ruínas. Foi uma calamidade tremenda. Uma quantidade imensa de objetos de valor foi destruída. Da mobília, salvaram-se apenas poucas peças. O fogo rompeu nas horas mortas e antes de chegarem os bombeiros de Millcote, era uma chama viva. Foi um espetáculo terrível. Eu mesmo o presenciei. À meia-noite, murmurei, sempre foi a hora ziaga de Thornfield Hall. Soube-se qual foi a origem do incêndio? Adivinhámo-la, senhora, adivinhámo-la. Podia-se até dizer que chegamos à certeza absoluta. Talvez não saiba. E puxou a cadeira um pouco mais para perto da mesa e falou em voz baixa. Guardava-se na casa uma senhora, uma doida. Ouvi falar nisto. Guardavam-na muito bem guardada. A gente até por alguns anos mal sabia da existência dela. Nunca ninguém a vira. Só circulava um tal ou qual rumor. E era dificultoso conjeturar quem seria. Dizem que o senhor Eduardo a trouxera do estrangeiro. Alguns pensavam que tinha sido sua amásia. Mas outra coisa muito esquisita deu-se faz um ano. Sim, coisa muito esquisita. Temia que narrasse minha própria história e por isso forcejei para reconduzi-lo ao fato principal. E aquela senhora? Aquela senhora soube-se ser a mulher de Rochester. A descoberta fez-se do modo mais extraordinário. Havia uma senhorita, uma governante, em Hall, com a qual o senhor Rochester começou a... Mas o fogo? Interrompi. Já vamos a isso, senhora. O senhor Rochester começou a namorar a governante. Os criados disseram que nunca viram alguém tão apaixonado como ele. Andava dia e noite. Vigiavam-no. Criados sempre o fazem, sabe? E ele andava louco por ela, a ponto de esquecer-se de tudo mais. Apesar de a não ser ele, ninguém a achar muito bonita. Era antes uma criatura insignificante, dizem, quase uma criança. Eu nunca a vi, mas Lia, a criada, que aliás dela gostava bastante, mo contou. O senhor Rochester tinha quase 40 anos, a governante nem metade. E é de lembrar que cavalheiros daquela idade, se uma vez lhes pega, ficam como enfeitiçados. Em uma palavra, queria casar com ela. O senhor pode contar-me esta parte da história em outra ocasião? Tornei a interromper. Tenho uma razão especial para querer saber tudo sobre o fogo. Suspeitou-se provavelmente que a lunática tivesse parte naquilo? Tal qual. E fora de dúvida que foi só ela quem pôs o fogo. Uma certa senhora Paul a vigiava. Ora, esta mulher, em tudo mais, pessoa de confiança, tinha uma falta bem comum entre serventes e dispenseiras. Guardava às escondidas uma garrafa de genebra e, de tempo a tempo, carregava uma pinga demais. Considerando a vida dura que levava, podia-se desculpá-la até certo ponto. Mas sempre era perigoso, pois quando a senhora Paul, depois do grog, dormia sono solto, a louca, que era, apesar de tudo, uma bruxa danada, apossava-se das chaves, saía do quarto e, vagueando pela casa, perpetrava toda a casta de diabruras que lhe vinham à cabeça. Dizem, mas disto não estou certo, que uma vez quase queimou seu próprio marido. Aquela noite, porém, pôs fogo primeiro aos cortinados no quarto vizinho. Depois, desceu ao andar inferior e entrou no quarto que tinha sido da governante. Parece que ela tinha ideia do negócio e odiava-a. Deitou fogo também a cama ali. Graças a Deus, ninguém dormia nela, sendo que a governante tinha fugido 2 meses antes. E apesar de o senhor Rochester a buscar como se fosse o tesouro mais rico do mundo, nunca se ouviu falar nela. E E o senhor Eduardo estava furioso, selvagem por causa disto. Antes nunca tinha sido homem brutal. Esta perda, porém, tornou-o perigoso. Já não quis companhia. A senhora Fairfax mandou-a à boa distância, aos parentes dela. É verdade que se desfez dela cavalheirosamente, fixando-lhe uma boa renda. E era justo, pois era uma senhora muito boa. Colocou a senhorita Adélia em um colégio e cortou toda e qualquer comunicação com a fidalguia, vivendo como um eremita na própria casa. O quê? Não deixou a Inglaterra? Deixar a Inglaterra, pudera. Nem passava o limiar da casa, senão de noite, quando passeava pelo pomar como um duende ou um alienado. E acho que este era o caso, pois saiba a senhora que não havia cavalheiro mais espirituoso, altivo, corajoso, antes que se lhe atravessasse diante aquele mosquito de governante. Não era dado ao vinho, não jogava, não apostava nas corridas como outros. Eu o conhecia desde rapazito, sabe? E eu, cá para mim, muitas vezes desejei que aquela praga da senhorita E tivesse sido partida por um raio antes de vir a Thornfield. Então o senhor Rochester estava em casa, na ocasião do incêndio? Está visto? Ele mesmo subiu às águas furtadas, quando embaixo já tudo estava em chamas, para tirar os criados das camas e ajudá-los a descerem. E voltou a tirar sua mulher louca da cela, onde pensava que se tivesse escondido. Avisaram-no a gritos que ela subira ao telhado, onde estava de fato bracejando por cima das ameias e urrando de maneira que se podia ouvir a uma milha. A figura da mulherona e seu cabelo flutuante destacavam-se luridamente das labaredas. Eu sou testemunha, e muitos outros estão nas mesmas condições, de que o senhor Eduardo subiu pelo alçapão do telhado e ouvimos-lo chamar. — Berta! Berta! Vimos-lo aproximar-se dela, e então, senhora, ela bramiu como uma fera, deu um salto, e um instante depois, jazia, esmagada no pavimento. — Morta! Morta como as pedras sobre as quais jorrava o sangue e os miolos. — Ah, meu Deus! — Bem pode dizer assim, senhora. Foi terrível. Estremeceu. — E depois? Insisti. Ora, a casa ardeu até o chão e ficaram só alguns restos de muros. — Perderam-se outras vidas? — Não, mas talvez tivesse sido melhor. — Não o entendo. — Coitado do senhor Eduardo! Exclamou. — Nunca esperava ver tal coisa. Alguns disseram que era castigo merecido por ele ter calado o primeiro casamento e querido tomar outra mulher, vivendo a primeira. Eu, cá por mim, tenho dó dele. O senhor disse que ainda vive? Pois não, mas muitos pensam que teria sido melhor se tivesse morrido. Por quê? Como? Coagulava-se-me de novo o sangue. Onde está ele? Está na Inglaterra? Sem dúvida. Como poderia sair da Inglaterra? Cuido que está colado aqui para toda a vida, pois está cego como um poste. Sim, o senhor Eduardo está cego como um poste. Tinha receado coisa pior? Por isso perguntei-lhe aliviada como lhe sobreviera esta calamidade. Foi por excesso de coragem, podia dizer. Por demasiada bondade, senhora. Não quis sair da casa senão por último. Quando, depois da queda da senhora Rochester, ele descia a escada, ouviu-se um estrondo tremendo. A casa desabou. Tiraram-no debaixo dos escombros em estado lastimoso. Uma viga protegera-o em parte, mas um olho vazou e uma mão estava tão pisada que o senhor Carter logo a teve que amputar. Em seguida, o outro olho inflamou-se também, de maneira que perdeu a vista de todo. Está desvalido deveras, cego e aleijado. Onde está ele? Onde reside? Em Ferndean, uma estância a 30 milhas daqui, lugar desolado. E quem está com ele? O velho João com sua mulher. Não quis mais ninguém. Está quebrado, dizem. O senhor tem condução? Temos um carro, senhora. Um carro muito bom. Mande atrelar, e já. E se me fizer levar a Ferndean antes de escurecer, pago-lhe dupla passagem e o moço terá boa gorjeta. Fim da sessão 36.